ZYK242, sintonia 1160M. Rádio Mia, a emissora da Diocese do Caxias do Sul e do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Rádio Mia, verdade e fé, um compromisso com você. Comunidade, música e informação na sua manhã. Apresentação, Gleice Croy. CPA Pan informa. A seguir, na Rádio Mirinha, o programa A Voz do Santuário. A Rádio Mirinha apresenta o programa A Voz do Santuário. Patrocínio. Cressol, compromisso com quem coopera. Grupo Elefone, Memorial, Crematório e Capela de São José. A tradição e qualidade em funerais e cremação. Em Farroupilha, fone 3261-1100. Ótica de Marco, a nova opção de óculos, joias e relógios. Na Júlio de Castilhos, 940, Edifício Alfredo. Fone 3261-3325. Sua visão com responsabilidade. A Voz do Santuário, muito bom dia. Estamos dirigindo o programa Voz do Santuário nesta segunda-feira, dia 26 de novembro. Santuário, seus lares e suas famílias, levando até vocês tudo aquilo que acontece no Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio. Nós vamos rezar juntos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, e tenhamos a Deus. Obrigado pela audiência, Maria. Esperamos de volta com a graça de Deus. Um bom almoço, uma boa tarde. Salve Maria. A Rádio Mínio apresentou o programa A Voz do Santuário. Produção e apresentação. Sacerdotes do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. Patrocínio. Compromisso com quem puder. Grupo Califórnia. Memorial, Crematório e Capela de São José. A tradição e qualidade em funerais e cremação. Em Farroupilha, fone 3261-1100. Ótica de Marco. A nova opção de óculos, joias e relógios. Aqui é meu lar, todos os sábados, na Rádio Mundo Caravaggio. Um relato da realidade do setor primário de Farroupilha. As inovações, os desafios do atual momento. A história das famílias, seus costumes, a tradição e a formação das comunidades do interior. Aqui é meu lar, na Rádio Miriam Caravaggio. Patrocínio LMS Latino-Americana. Atua nas indústrias de álcool, de combustível e potável, açúcar, cerveja, suco e nutrição através da Quera. Telefone 54-2521-3124. Livraria e Papelaria Paraná. Livraria e Papelaria Paraná, livros, brinquedos, material de escritório e tudo em material escolar. Na Rua Júlio de Castilhos, 734. O telefone é o 3261-3667, em Farroupilha. Cooperville, completa linha de insumos e defensivos agrícolas para a agricultura com orientação técnica. Rua Egídio Zamboni, 277. Telefone 3268-9373.